amizade, o bem no peito. Nosso conceito fenomenal, tirar o estresse, nos fortalece, nos enriquece, é triunfal. A alma desse jovem vive o gueto. Meu corpo vira um cinza semeando paz. A causa desse jovem pelo gueto. O mundo vida nova, sofrer nunca mais. Sou brasileiro, sou estrangeiro, sou de Floripa, sou do mundão. Eu sou favela, sou ficha e praia, linha de frente, disposição. Eu nunca abandonei os meus guerreiros, e sempre na hora ruim eu fui de enfrentar. Meu nome é matador de pesadelo, o susto desse susto que quis me assustar. Mas amizade, o bem no peito, nosso conceito é fenomenal, irmão. Fortalece, tira o estresse, tá ligado? É triunfal acima da média, estilo surreal. Eu nunca abandonei os meus guerreiros, e sempre na hora ruim eu fui de enfrentar. Meu nome é matador de pesadelo, o susto desse susto que quis me assustar. As amizades, o bem no peito, nosso conceito fenomenal. Tirar o estresse, nos fortalece, nos enriquece, é triunfal. A alma desse jovem vive o gueto. Meu corpo vira cinza semeando paz. A causa desse jovem é pelo gueto. O mundo vida nova, sofrer nunca mais. Sou brasileiro, sou estrangeiro, sou de Floripa, sou do Mundão. Eu sou favela, sou ficha e praia, linha de frente, disposição. Eu nunca abandonei os meus guerreiros, e sempre na hora ruim eu fui de enfrentar. Meu nome é matador de pesadelo, o susto desse susto que quis me assustar.